Olá, eu sou Priscila Carvalho, vivendo Magenta, e essa é a lição de número 83 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Vamos revisar as lições 65 e 66 nessa revisão de hoje. Lição 65. A minha única função é a que Deus me deu. Eu não tenho nenhuma função senão a que Deus me deu. Esse reconhecimento me libera de todo conflito, pois significa que não posso ter metas conflitantes. Com um só propósito, estou sempre certo do que fazer, do que dizer e do que pensar. Todas as dúvidas têm que desaparecer no momento em que reconheço que a minha única função é a que Deus me deu. Aplicações mais específicas dessa ideia podem tomar essas formas. A minha percepção disso não muda a minha função. Isso não me dá uma função diferente daquela que Deus me deu. Que eu não use isso para justificar uma função que Deus não me deu. Lição 66. A minha felicidade e a minha função são uma só. Todas as coisas que vêm de Deus são unas. Vêm da unicidade e têm que ser recebidas como uma só. O cumprimento da minha função é a minha felicidade porque ambas vêm da mesma fonte. E eu tenho que aprender a reconhecer o que me faz feliz, se quero achar a felicidade. Algumas formas úteis às aplicações específicas dessas ideias hoje são: isso não pode separar a minha felicidade da minha função. A unicidade da minha felicidade e da minha função permanece inteiramente inalterada por isso. Nada, incluindo isso, pode justificar a ilusão de felicidade à parte da minha função. Citação do dia: enquanto estou em serviço, estou no fluxo do amor divino. O princípio organizador de toda a vida é o serviço. Todas as células servem o funcionamento do organismo do qual fazem parte. O sol serve a vida por compartilhar seu calor e luz. A chuva serve à terra por derramar água nas coisas que crescem. Plantas servem à vida dando a nós oxigênio e comida. Nós também encontramos nosso lugar certo no universo quando nos colocamos em serviço da vida. Enquanto eu estiver em qualquer situação onde meu objetivo primário é estar a serviço, servindo de uso para o suporte da bondade e do amor, eu encontrarei meu lugar e minha paz. Que possa tudo o que eu pensar e fazer estar a serviço de um amor maior. Que possam meus objetivos pessoais serem subordinados ao meu desejo de servir. Que eu não seja tentada a acreditar que serviço acarreta sacrifício. Que eu sempre me lembre que a pessoa a quem eu verdadeiramente sirvo sou eu mesma. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Reflexões e Devoções Diárias, de Marianne Williamson. Um beijãozão e até a próxima lição. Tchau, tchau.